nessa noite para adorar ao Senhor nessa semana profética. Convidamos a igreja a ficar de pé e cantar, glorificar ao Senhor, porque Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Não é a pessoa que está do teu lado, mas é a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo que nos traz aqui para glorificar, adorar ao Pai com todo o nosso coração. Vamos adorar a Deus, vamos cantar louvores ao Senhor nesta hora. Eu canto para vai dizer, porque a Bíblia diz que as palavras, a Bíblia nos ensina isso, as palavras, elas podem abençoar e podem maldizer. Eu quero que você diga para o seu irmão, para o visitante, que há uma marca da promessa, e pelo olhar de Deus, a salvação já está destinada a todas as nações, a todos os povos. Cada um precisa tomar a salvação através de Jesus. Destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus ossos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai impedir se desistir, estou? Pois quem me prometeu? Meus inimigos, unge a minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o seu lugar? E quem vai impedir se decidir, estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus, eu sei que chegará a minha vez. Diante dos meus olhos. Sei que chegará a minha vez. Minha esquecer da chuva, ou vamos olhar a chuva como as bênçãos que estão sendo derramadas hoje aqui na igreja, na sua família, na minha família. É o Pai cuidando de nós. Thank you.

Eu vou seguir, eu vou seguir.